Capítulo 3 A Queda do Penhasco. As forças aquilonianas estavam em posição, formando longas linhas de lanceiros e cavaleiros em aço brilhante, no momento em que uma figura gigante trajando uma armadura negra emergiu do pavilhão real. Quando ele subiu na sela do garanhão negro, apoiado por seus escudeiros, um clamor que estremeceu as montanhas partiu do exército. Eles agitavam suas lâminas e esbravejavam em aclamação diante de seu rei guerreiro, cavaleiros em armaduras douradas, lanceiros em malhas de ferro e capacetes de aço, arqueiros em coletes de couro, portando arcos longos na mão esquerda. As forças do lado oposto do vale também estavam em movimento, trotando pela encosta longa e suave em direção ao rio. O aço brilhava através da névoa da manhã que rodeava os cascos dos cavalos. De prontidão, o exército aquiloniano estava armado para avançar em direção ao inimigo. O trote ritmado dos cavalos revestidos por blindagens levantava poeira. As bandeiras flutuavam com suas longas pregas de seda sopradas pelo vento matutino. Lanças balançavam como uma floresta eriçada, subindo e descendo e vibrando junto com seus penachos. 10 guerreiros veteranos taciturnos e cruéis guardavam o pavilhão real. Um escudeiro permaneceu na tenda espiando através de uma abertura na porta de entrada. Exceto pelos poucos que conheciam o segredo, ninguém mais sabia que não era Conan quem cavalgava o grande garanhão negro encabeçando o exército. As tropas aquilonianas assumiram a formação padrão. A parte mais poderosa ao centro, composta por cavaleiros fortemente armados. Nas alas, como se fossem asas, havia destacamentos menores de homens a cavalo, pelotões de guerreiros montados, apoiados por lanceiros e arqueiros. Os últimos eram os bossonianos das marchas ocidentais, homens de estatura média e constituição forte, trajando jaquetas de couro e elmos de ferro. O exército nemédio veio em uma formação similar e as duas forças se moveram em direção ao rio, as asas batendo um pouco à frente das tropas centrais. No meio do exército de Aquilônia, a bandeira do leão esvoaçava, com suas pregas pretas acima da figura revestida de aço montada no corcel negro. Mas em seu estrado no pavilhão real, Conan emitiu novos grunhidos, tentando debelar a angústia que tomava conta de seu espírito e praguejou juramentos pagãos. — Os exércitos marcham ao mesmo tempo! — narrou o escudeiro, observando tudo da porta. — Ouça o suar das trombetas! — O amanhecer resplandece como fogo sobre os capacetes e as armas pontiagudas, e fará que o rio se torne verdadeiramente carmesim antes que o dia termine. O inimigo chegou ao rio. Agora flechas voam entre as armadas como nuvens de tormenta que escondem o sol. Bom disparo, arqueiro! Os bossonianos são os melhores! Escute o brado deles! Aos ouvidos do rei, acima do barulho das trombetas e do retinir do aço, chegava o grito feroz dos bossonianos enquanto puxavam e soltavam seus arcos em perfeita sincronia. — Os arqueiros inimigos procuram manter os nossos ocupados enquanto seus cavaleiros atravessam o rio — disse o escudeiro. — Os bancos não têm grande declive, o que facilita o galope pela beirada da água. Os cavaleiros avançaram e combatem em meio aos salgueiros. — Por Mitra! — Nossas setas encontram todas as brechas na armada deles. Cavalos e homens caem, debatendo-se e se contorcendo na água. Ela não é profunda, nem a correnteza é rápida, mas os homens estão se afogando, arrastados para o fundo por suas armaduras e pisoteados pelos frenéticos cavalos. Agora os cavaleiros da Aquilônia vão à frente. Eles cavalgam pelo riacho e confrontam os guerreiros da Nemédia. A água forma redemoinhos, bem na altura do peito dos cavalos, e o som de espada contra espada é ensurdecedor. Por Crom! Conan explodiu em agonia. A vida lentamente voltava às suas veias e aos seus lábios, mas ele ainda não conseguia erguer seu corpo do estrado. As asas estão se fechando, disse o escudeiro. Os lanceiros e espadachins lutam na correnteza e atrás deles os arqueiros continuam seus disparos. Por Mitra! Os arbustos estão completamente destruídos e os bossonianos curvam seus arcos para derrubar as fileiras da retaguarda. O pelotão central deles não consegue avançar nem um pé e suas asas estão sendo empurradas para fora do riacho. Crom, Ymir e Mitra! Rosnou Conan. Deuses e demônios! Ah! Se eu pudesse chegar até a luta, nem que fosse para morrer no primeiro golpe! Lá fora, ao longo do dia quente e interminável, a batalha foi retumbante. O vale estremecia a cada sequência de ataque e contra-ataque ante o assobio das flechas, com o choque dos escudos se rasgando e lanças fragmentadas. Mas a armada de Aquilônia manteve o controle. Os guerreiros chegaram a ser forçados a voltar para a margem, mas uma reação liderada pela bandeira negra flutuando acima do corcel negro recuperou o terreno perdido. Como uma muralha de ferro, o esquadrão tomou a margem direita do riacho e, afinal, o escudeiro deu a Conan a notícia de que os nemédios recuaram, fugindo pelo rio. — As asas deles estão confusas! — ele berrou. — Os cavaleiros se afastam para longe do confronto direto? — Mas o que é isso? Nossa bandeira está em movimento! O centro do exército está atravessando o rio! Por Mitra, Valanus está liderando as tropas através do riacho! — Tolo! — rugiu Conan. Pode ser um truque. Ele deveria manter a posição porque, ao amanhecer, Próspero estará aqui com o destacamento de Poitanianos. Os cavaleiros cavalgam para cima deles enfrentando milhares de flechas, gritou o escudeiro. Mas eles não vacilam. Continuam a varredura e já cruzaram o rio. Agora avançam pela encosta. Palantides lançou as asas ao longo das margens para lhes dar cobertura. É só o que ele pode fazer. A bandeira do leão, em movimento ondulante, se destaca no meio do tumulto. Os cavaleiros da Nemédia armaram uma resistência. Eles estão desbaratados e continuam a recuar. A ala esquerda deles está em fuga desordenada e nossos lanceiros os dilaceram enquanto correm. Estou vendo Valanus cavalgando e golpeando como um louco. Ele foi arrebatado pelo delírio da batalha. Os homens não olham mais para Palantides e seguem Valanus, julgando que ele é Conan, que cavalga com extrema coragem mantendo o visor de seu capacete fechado. Mas veja! Há um método em sua loucura. Ele contorna a frente Nemédia com 5.000 cavaleiros, a nata do exército. A armada principal dos Nemédios está confusa. O flanco está protegido pelos rochedos, mas atrás há um desfiladeiro que ficou desguarnecido. É como uma grande fissura na parede que se abre inteiramente bem atrás das linhas Nemédias. Por Mitra, Valanus a viu e irá aproveitar a oportunidade. Ele já deu o sinal para o avanço das tropas laterais e está liderando os cavaleiros em direção à estreita passagem entre as montanhas. Eles se desviam da batalha principal, cortaram caminho através de uma linha de lanceiros e arremetem para o desfiladeiro. — É uma emboscada! — berrou Conan, ainda lutando para ficar em pé. — Não! — gritou o escudeiro exultante. — O exército Nemédio inteiro está à plena vista. Eles se esqueceram do desfiladeiro. Jamais pensaram que seriam forçados a recuar tão longe. Oh, tolo Tarascos, muito tolo para cometer tamanho descuido. Ah, eu vejo lanças e bandeiras vindo da boca do desfiladeiro, além das linhas Nemédias. Elas irão recuar suas fileiras e deixá-las encurraladas. Mitra, o que é isso? Ele cambaleou como um bêbado no momento em que as paredes da tenda balançaram. Ao longe, acima do trovão da luta, surgiu um barulho ensurdecedor, uma desgraça. Os rochedos desmoronaram! Berrou o escudeiro. Ah, deuses, o que é isso? O rio corre para fora de seu leito e os picos estão ruindo! A terra treme, derrubando os cavalos e guerreiros em suas armaduras! O penhasco! Bradou sem fôlego. O penhasco está caindo! Junto com o eco de suas palavras, vieram um estrondo inacreditável e abalos retumbantes enquanto o chão tremia. No fragor da batalha soaram gritos lancinantes de terror. Os rochedos despencaram! Gritou o escudeiro lívido. Eles caíram, desfiladeiro abaixo, e esmagaram cada criatura viva que estava em seu caminho. Eu vi a bandeira do leão por um instante antes de ser soterrada em meio ao pó e às pedras caídas, e então ela desapareceu. Os Nemédios bradam em triunfo, pois a avalanche varreu do mapa 5.000 de nossos mais bravos guerreiros. Chegou aos ouvidos de Conan uma torrente imensa de som, crescendo em frenesi. O rei está morto! O rei está morto! Fujam! Fujam! O rei está morto! Mentirosos! Ofegou Conan. Cães! Patifes! Covardes! Oh, Crom! Se eu ao menos pudesse me levantar e arrastar-me até o rio com minha espada em riste, de que forma eles fogem, garoto? Eles escorregam para o rio, soluçou o escudeiro. Estão alquebrados, abatidos, zonzos diante de uma terrível tempestade. Eu vi Palantides lutando para impedir a debandada, mas agora está caído, tentando escapar de ser pisoteado pelos cavalos. Eles fogem pelo meio da água. Cavaleiros, arqueiros, lanceiros, todos misturados em uma torrente louca de destruição. Os nemédios estão grudados em seus calcanhares, cortando-os como frágeis ramos ciprestes. Mas eles irão resistir do lado de cada margem, exclamou o rei. Com um esforço que gotejou suor em suas têmporas, ele conseguiu se apoiar nos cotovelos. Não, respondeu o escudeiro. Eles não poderão. Estão quebrados, derrotados. Oh, deuses! Tive que viver para ver esse dia. Então lembrou-se de seus deveres e gritou para os guerreiros que observavam impassíveis a fuga de seus companheiros. Peguem um cavalo, rápido, e ajudem-me a colocar o rei sobre a sela. Não podemos mais ficar aqui. Mas antes que os homens pudessem fazer o que ele havia pedido, a turba inimiga caiu como uma tempestade sobre o acampamento. Cavaleiros, lanceiros e arqueiros correram por entre as tendas, tropeçando nas cordas e bagagem. Atrás deles, os guerreiros nemédios dilaceravam todos os corpos que encontravam pela frente. As cordas das barracas foram arrebentadas, o fogo se espalhou por centenas de lugares e, em seguida, começaram os saques. Os guarda-costas do pavilhão de Conan venderam caro suas vidas, lutando bravamente contra um enorme grupo de inimigos, mas morreram bem ali onde estavam. Apunhalados e até esquartejados, os cadáveres ficaram desfigurados sob os cascos dos conquistadores. Mas o escudeiro deixara a porta fechada, e na louca confusão da matança, ninguém se deu conta de que havia duas pessoas dentro do pavilhão do rei. Fugitivos e perseguidores seguiam em direção ao vale, quando o escudeiro observou um grupo aproximar-se da tenda real com propósito evidente. Aí vem o rei da Nemédia com 4 companheiros e seu escudeiro, descreveu. Ele irá aceitar sua rendição, meu senhor. Para o diabo com rendição, berrou o rei. Ele se esforçava para manter uma postura ereta. Moveu dolorosamente suas pernas para fora do estrado e ficou em pé, ainda oscilante. O escudeiro correu para ajudá-lo, mas Conan o empurrou. Dê-me aquele arco! Ele gritou, indicando a arma e um coldre cheio de setas pendurado em uma das paredes da tenda. Mas, majestade! Implorou o escudeiro com um ar perturbado. A batalha está perdida! Faz parte da honra render-se com a dignidade daqueles que têm sangue real! Eu não tenho sangue real, grunhiu Conan. Sou um bárbaro, filho de um ferreiro. Puxando o arco e uma flecha com violência, ele cambaleou até a abertura do pavilhão. Sua aparência era tão formidável, vestido com uma tanga de couro e uma camisa aberta sem mangas, revelando o forte peito peludo, os membros enormes e os flamejantes olhos azuis sob a juba negra emaranhada, que o escudeiro se afastou com mais medo de seu rei do que do exército nemédio inteiro. Vacilando sobre as próprias pernas, Conan rasgou a porta basculante e seguiu para fora sob o dossel. O rei da Nemédia e seus companheiros haviam desmontado e, parados ao lado do pavilhão, encaravam com surpresa a aparição que os confrontava. — Aqui estou, chacais! — desafiou Cimério. — Eu sou o rei! Morte a todos, filhos de um cão! Ele puxou o arco até sua cabeça e soltou a corda, mas a flecha se cravou no peito do cavaleiro que estava ao lado de Tarascos. Conan arremessou o arco no rei da Nemédia. Maldita seja minha mão trêmula! Venha e me pegue, se ousar! Ele cambaleou para trás, caiu sobre a parede da tenda e, após usar uma corda como apoio e retomar o equilíbrio, levantou sua espada, segurando-a com ambas as mãos. Por Mitra, é o rei! Praguejou Tarascos. Ele lançou um olhar sobre Conan e gargalhou. Aquele outro era um chacal vestindo sua armadura! Vamos, cães, arranquem sua cabeça! Os 3 soldados, ostentando o emblema da guarda real, investiram contra Conan. Um deles derrubou o escudeiro com o golpe de clava. Os outros 2 não se saíram tão bem. O primeiro se aproximou erguendo sua espada, mas Conan foi ao seu encontro com um golpe arrebatador que cortou os elos da malha como se fossem papel, separando o braço e um pedaço do ombro do resto do corpo do Nemédio. O moribundo tombou aos pés do próprio companheiro, que tropeçou. Antes que pudesse se recuperar, a grande espada já o transpassava. Conan arrancou o aço com um suspiro e foi para trás junto à tenda. Seus braços tremiam, o peito arfava e suor escorria pelo rosto e pescoço. Mas os olhos queimavam com exultante selvageria e ele ofegou. — Por que permanece distante, cão de Belverus? Eu não consigo alcançá-lo. Aproxime-se e morra! Tarascos hesitava, olhando para o guerreiro remanescente e seu escudeiro, um homem raquítico com aspecto melancólico vestindo uma malha preta, e deu um passo à frente. Ele era bem inferior em tamanho e força ao gigante Conan, porém estava vestido com uma armadura completa e tinha fama de ser excelente espadachim em todas as nações ocidentais. Mas seu escudeiro segurou seu braço. — Não, majestade! Não desperdice sua vida! Eu vou buscar arqueiros para bater esse bárbaro como abatemos leões! Nenhum deles tinha reparado que uma carruagem havia se aproximado durante o curso da luta e agora estacionava diante deles. Quando Conan a viu, sentiu um calafrio e uma estranha sensação subindo por sua espinha. Havia alguma coisa sobrenatural na aparência dos cavalos negros que puxavam o veículo, mas foi o ocupante da boleia que mais chamou a atenção do rei. Era um homem alto, soberbamente bem constituído, vestido com um longo roupão de seda sem adornos. Usava um cocar xemita e suas vestes escondiam suas feições, exceto pelos magnéticos olhos escuros. As mãos que seguravam as rédeas, puxando os cavalos para trás, eram brancas e fortes. Conan olhou fixamente para o estranho e todos os seus instintos primitivos entraram em alerta. Ele sentiu uma aura de ameaça e poder que emanava da figura velada, um prenúncio tão negativo quanto a ondulação da grama alta em um dia sem vento que marca o caminho de uma serpente. — Salve, Xaltotun! — exclamou Tarascos. — Eis aqui o rei de Aquilônia. Ele não morreu no deslizamento conforme pensávamos. — Eu sei. Respondeu o outro, sem se importar em dizer como já sabia. — Qual é sua intenção agora? — Chamarei os arqueiros para matá-lo, respondeu o Nemédio. — Enquanto ele estiver vivo, será um perigo para nós. — Contudo, mesmo um cão tem sua utilidade, respondeu Xaltotun. — Peguem-no vivo! Conan riu de maneira áspera. — Venham tentar, vociferou. Se não fosse pela traição de minhas pernas, eu iria trucidá-lo em cima dessa carruagem como um lenhador corta uma árvore. Vocês jamais me pegarão vivo, malditos sejam! Temo que ele diz a verdade, disse Tarascos. O homem é um bárbaro com a mesma ferocidade de um tigre ferido. Permita que eu chame os arqueiros. Observe-me e aprenda a ser sábio, aconselhou Xaltotun. Sua mão mergulhou dentro do manto e saiu segurando uma esfera brilhante arremessada repentinamente contra Conan. O cimério golpeou-a com desprezo para o lado, mas no instante do contato houve uma aguda explosão, uma labareda branca e cegante que jogou Conan ao chão desacordado. — Ele está morto? O tom de Tarascos era mais assertivo que questionador. — Não, apenas desacordado. Ele recuperará os sentidos em algumas horas. Mande seus homens amarrar seus braços e pernas e trazê-lo até a minha carruagem. Após um gesto de Tarascos, eles carregaram o rei desmaiado, resmungando por causa da tarefa. Xaltotun cobriu seu corpo com um manto de veludo, escondendo-o e impedindo que qualquer um pudesse vê-lo. Ele tinha o controle em suas mãos. — Estou indo para Belverus, afirmou. Avise a Mauric que estarei com ele se precisar de mim. Com Conan fora do caminho e seu exército debandado, nossas lanças e espadas devem ser suficientes para o resto da conquista. Próspero deve estar vindo com não mais do que 10.000 homens e indubitavelmente recuará até Tarantia quando ouvir as notícias sobre a batalha. Não diga nada a Mauric ou Valérius ou a qualquer outro sobre nosso prisioneiro. Deixe-os pensar que Conan morreu na queda dos rochedos. O feiticeiro olhou para um soldado da Nemédia por um longo momento, até que ele se moveu, irrequieto e nervoso. — O que é isso em sua cintura? — perguntou Xaltotun. Porque meu cinturão pode agradá-lo, meu senhor? Respondeu o guarda, gaguejando. Você mente! A gargalhada de Zaltotun foi impiedosa como o gume de uma espada. É uma serpente venenosa! Que tolo é você de usar um réptil em sua cintura! Com um olhar tenso e dilatado, o homem voltou-se para baixo e, para seu mais profundo horror, viu a fivela do cinto erguer-se rapidamente. Era a cabeça de uma cobra. Ele viu os olhos peçonhentos e as presas gotejantes, escutou o sibilar e sentiu o contato repugnante contra seu corpo. Soltou um grito hediondo, golpeando-a com uma das mãos nua e sentiu as presas cravarem-se contra a própria palma. Enrijecido, caiu desacordado. Tarascos olhou para ele sem manifestar expressão alguma. Só o que viu foi o cinturão de couro e a fivela com uma lingueta pontiaguda espetada na mão do guarda. Zaltotun virou seu olhar hipnótico para o escudeiro de Tarascos. O homem empalideceu e começou a tremer, mas o rei interveio. — Não, nós podemos confiar nele. O feiticeiro apanhou as rédeas e as balançou. Cuide para que esse fato permaneça secreto. Se for necessário, permita que Áltaro, servo de Orastes, me chame conforme o ensinei. Estarei em seu palácio em Belveros. Tarascos ergueu a mão em sinal de saudação, mas franziu a testa enquanto observava a partida do hipnotizador. — Por que ele quer poupar o Cimério? — sussurrou o escudeiro bastante assustado. — É o que estou me perguntando. Resmungou Tarascos, ouvindo o som da carruagem se afastar e sumir num campo de sombras vastas e azuis que flutuavam vindas do leste. Ao longe, o entorpecedor ruído da perseguição já esmorecia, coroado pelo sol poente.